sem mais. Ao fim do de mais má fase, dizem que as mães querem mais. Ao fim do de mais má fase, quero tanto e tantas mágoas me dá, por isso te quero tanto e tantas alegria. Perguntas-me o que é morrer, meu amor, minha alegria. Morrer é passar todo inteiro.